ZYD818, Rádio Eldorado Limitada, São Paulo, capital, FM 92,9. Uma emissora vinculada aos jornais do Estado de São Paulo, Jornal da Tarde e Agência Estado. Eldorado. Eldorado Rádio Blog. The writing's on the wall, but if your mind's neglected, stumble. Giro Rádio Blog. Eldorado. Giro Rádio Blog. 6 em ponto. O governador afastado do Distrito Federal, José Roberto Arruda, fez vários exames médicos hoje a pedido de seu médico particular, Brasil Caiado, na superintendência da Polícia Federal, onde encontra-se preso. O médico reiterou que não vê necessidade de internação em caráter emergencial, mas que será necessário aguardar os resultados de todos os exames para fechar o diagnóstico. Segundo Caiado, o prontuário médico indica que a dose de antidepressivos de Arruda foi dobrada. O presidente brasileiro Luiz Inácio Lula da Silva pediu ontem respeito às determinações da justiça cubana nos casos relacionados à detenção de opositores e comparou os presos políticos da ilha a criminosos comuns. As declarações foram feitas no dia em que um grupo de dissidentes do regime comunista pediu a Lula que interceda pela libertação de 20 presos políticos. Entre os dissidentes que fizeram o apelo está o jornalista Guilherme Farinhas, há 13 dias em greve de fome para chamar a atenção para o problema. Países em desenvolvimento liderados por China e Brasil devem se tornar daqui a 2 ou 3 anos os maiores produtores de alimentos geneticamente modificados, segundo análise publicada no site do Wall Street Journal. Essas nações precisarão aumentar a produtividade para atender a sua população crescente. O Brasil já é o segundo maior produtor de transgênicos. Depois que cresce chifre lá na chinesa, ninguém sabe o que está acontecendo. Mas é verdade, esses frangos que tem hormônio e tudo, isso aí é um problema, viu? Meda. É. Vamos ao nosso fórum, Alessandra Lopes? Vamos. Então, que é o seguinte, segundo uma pesquisa da agência... Você fez igual o Alborguete agora. Por quê? Ficou bravo, depois nasce chifre na chinesa aí. De quando baixa o Alborguete. Olha só, segundo uma pesquisa da agência BBC, 4 em cada 5 pessoas consideram o acesso à internet um direito fundamental do ser humano. Entretanto, mais da metade dos entrevistados confessou que poderia viver sem a rede mundial de computadores. A gente quer saber o seguinte, você acha fundamental o acesso à internet? E acha possível viver sem a rede mundial de computadores? Dê a sua opinião e participe. Mande uma mensagem SMS para 50093 com a palavra blog. Seu comentário e a sua assinatura. O custo é baratinho, é 31 centavos mais impostos por mensagem. Ou vá no nosso blog, que está no territorioeldorado.com.br/radioblog. Também nos ajude e conte pra gente como está o trânsito caótico da cidade de São Paulo, Alê. Fabião chegou direto de Zurique, na Suíça. Márcio Rubens Socek. Como é chique, esse programa é chique. Luxo, menino. Ele disse, sem net, eu, Mimi e Anne não estaríamos escutando Alessandra San e Fábio Lama muito longe de São Paulo. Beijos pros dois. Beijão pra você, Marcinho. Ah, o Divo diz o seguinte, a net é a roda dos tempos modernos. Sem ela, a informação não rola. A observação, adorei o graxinha. É uma graxinha, obrigada Divo, beijo pra você. E o Érico disse o seguinte, galera, faz mais de 10 anos que eu não sei o que é ter que entrar em fila de banco e encontrei minha alma gêmea na net, não vivo sem. Parabéns ao Érico. Só no lucro. É. Paulo Nicásio disse, impossível viver sem a internet, efetivamente não é, porém torna tudo mais lento, demorado, chato, burocrático e sobretudo triste, pois como ouvir o Eldorado Rádio Blog em minha mesa de trabalho. Beijos. E aí ele ainda reitera. Ah, se precisarem de informação sobre a 23 de maio, é só perguntar. Tô com ela inteirinha na minha janela. Mando pela internet. Manda aí, Paulo, agora, por favor, manda. Os dois sentidos de preferência. Manda que a gente quer saber. E daqui a pouco voltamos com a bike repórter Renata Falzoni. Daqui a pouquinho. Eldorado. Rádio Blog. Oferecimento Cultura Inglesa. Inglês é mais que inglês, é cultura. Quem estuda na cultura inglesa tem acesso exclusivo ao eCampus, um ambiente virtual para a prática de inglês fora da sala de aula. Com o eCampus, sua aula continua na internet e reúne dicas de pronúncia, exercícios, games e muito mais. Na cultura inglesa, você conta com muita conversação, eventos culturais e lousas interativas nas salas. Turmas do básico ao avançado. Acesse culturainglesasp.com.br. Inglês é mais que inglês, é cultura. O Bourbon Street vai trazer o rei do blues para tocar no Brasil. Ao vivo, na Via Funchal. E a Eldorado reservou uma mesa em frente ao palco para você. Promoção BB King Eldorado. Acesse o territórioeldorado.com.br e escreva uma frase com as palavras Eldorado, Bourbon Street e BB King. Três ouvintes com acompanhante vão curtir BB King ao vivo em uma mesa em frente ao palco da Via Funchal, além de ganharem um DVD e um CD do Rei do Blues. Promoção BB King Eldorado. O resultado sai dia 17 no Eldorado Rádio Blog. Tudo que você queria saber sobre Jesus Luz e ele nunca teve coragem de contar está em RG de Março. E mais, o avesso do avesso de Tiger Woods, o adeus de Alexander McQueen e tudo que rolou no luxuoso baile de carnaval da Vogue. RG, o lifestyle documentado já nas bancas. Acaba de chegar o primeiro lote da reserva especial de sabores Dinhos, o Dry Aged Dinhos. O Dry Aged Dinhos é uma carne especial que vai surpreender os paladares mais exigentes graças ao seu processo diferenciado de maturação que acrescenta sabor e maciez incomparável. Venha saborear essa iguaria harmonizada com um ótimo vinho da importadora Vinia. Dry Aged Dinhos. Venha redescobrir a arte da carne. Dinhos, Alameda Santos 45. Reservas 3016-5333. 92,9 Eldorado. Feche os olhos. Imagine a água mais pura entrando em cada fio de seus cabelos. Sinta essa água escorrer sobre seu corpo, passando por seus dedos, suas pernas, até chegar a seus pés. Ela entra em cada poro, deixando sua pele cada vez mais relaxada. Agora abra os olhos. Levante lentamente e vá até o ponto de venda mais próximo para ter tudo isso de verdade. Els, linha completa de cosméticos que hidratam da cabeça aos pés. Dia 21, Paula Toller com Dado Villa-Lobos e Jorge Ailton ao vivo, abrindo os grandes encontros 2010 no Shopping Anália Franco. Dia 21, meio-dia e meia, no Shopping Anália Franco. Transmissão ao vivo na Eldorado FM e no territórioeldorado.com.br. Entrada gratuita. Realização Shopping Anália Franco. Agora com novo piso mais surpreendente. E Rádio Eldorado. Eldorado Rádio Blog. Lips are moving so fast, and I just keep praying for them to slow. Oh no, don't. Eldorado Rádio Blog. Dourado. Rádio Blog. Give me the green light, give me just one night. I'm ready to go right now. I'm I'm ready to go right now. I'm checking your smile, working your back like it's going out of style. Shake just a little bit faster, shake just a little now, girl. I'm dying to meet you, so let's mess around. Got an obsession with us getting down. Come just a little bit closer, I just need permission, so give me the green light. And I'll make it so. You'll be my only true lover. No competition, no other. Maybe it's just the thrill of the chase, but I've got a feeling I'm winning this race. Baby, I'm getting much closer, I just need permission, so give me. Lame nigga factory. She said, what kind of girl do you think that I are? The kind that you meet in a bar. You think you can get whatever you want, cause you some kind of star. No, I'm a comet, I just want you, woman. Hey, if I were you, it would be me that I go home with. Three, the one and only. One thing you ain't considered, I heard you when you told your girl, ooh, we can get it. Admit it, you did it. Let's hop a cab and split it. I'm kidding, we both going to where you living. Got you giggling like a piglet. Oh, that's the ticket. I hope you're more like Anita Baker than Robert Gibbons. No, I don't know that lady, so let me quit it. I'm just style freeing, freestyling, which I seldom do. This is what I'm telling you. Giro Rádio Blog. O projeto de lei que proíbe fumódromos em todo o país foi aprovado hoje pela Comissão de Constituição e Justiça e Cidadania do Senado. A proposta tem o apoio do Ministério da Saúde e proíbe o uso de cigarros, cigarrilhas, cachimbos ou qualquer outro produto fumígeno derivado ou não do tabaco em recinto coletivo, privado ou público. Com a aprovação na CCJ do Senado, o projeto segue para avaliação da Comissão de Assuntos Sociais. Atualmente, a lei federal proíbe o fumo em recintos coletivos, mas permite fumar em áreas destinadas exclusivamente a esse fim, desde que o local seja devidamente isolado e com arejamento conveniente, os chamados fumódromos. O novo projeto acaba com essas áreas, como já ocorre em São Paulo. Daqui a pouco vão proibir o bacon e a batata frita, mas vamos lá.